isto, nós simplesmente aperfeiçoamos e vamos dar uma ajuda na comercialização, naquilo que pudermos, nos nossos pontos de venda, em alguns supermercados, vamos garantir a comercialização do produto. Sabemos perfeitamente que temos épocas que não existe o sorejo, portanto, como é um derivado do leite, mas vamos garantir a produção e divulgar, que é uma coisa que também pedimos a todos vós, que ajudem a divulgar. O projeto merece ser desenvolvido, já foi mentor de um prémio, eu acho que, como diz o professor, deve ser dar-lhe uma continuidade e não deixá-lo morrer aqui. Nós estamos cá só para desenvolvermos e comercializar e ajudar nesta parceria, juntamente, como disse o professor, com a Ancosa, que é um outro parceiro que nos tem ajudado bastante. E pronto, neste momento já foram realizadas as respectivas análises ao produto, já garantimos que o produto é um bom produto, tem boas características e que pode ser pronto, uma mais-valia para tudo, até como um produto turístico da nossa zona.